Com pipa no alto, é chegado a época de vento só. Vamos catar hoje à tarde os bambus do japonês. Cuidado, mano, pra ele não pegar você. Que nada, que nada, hoje vai ser moleza. Tem um caído no esquema na beira da seca. Só sonhando numas dessas noites tranquilas, pra perceber a importância de empinar um pipa. Eu desbiquei, desbiquei, desbiquei, ha, ha. Meu pipa veio descendo no mergulho suicida. Descarreguei segundos antes de chegar ao chão, e eu senti a importância de uma vida. Aquele pipa no céu, parecia eu acima de mim uma nuvem. Eu só disse adeus. É poesia de rua, é coisas da periferia. Pipa pobre, favela, aqui é maioria. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. As bananeiras anunciam a chegada do vento, e bem lá no alto começa o movimento. Dois carretéis, os grandes, numa lata de óleo. É 10 horas da manhã e eu enrolo. É um dia qualquer da semana, mas é importante o vento só. Arrumei folha e vareta, fiz o portante serol. Me apressando, chega o Adilson e o Taboca. Peraí, mano, só falta citas da rabiola. Mas e aí, Taditi, não vai passar cortante? Não, do serol eu vou ficar distante. Esses dias rolou um puta acidente. Daí pra cá, amadureci, fiquei consciente. Mas não esqueci a sensação de cortar, ia parar. Daqui de cima do morro, no outro bairro buscar. Mas como é bom ser criança. Olha o pipa no céu, olha que linda a esperança. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. É tempo de pôr um pipa no alto. É chegado a época de vento e sol. Vamos catar hoje à tarde uns bambus do japonês. Cuidado, mano, pra ele não pegar você. Que nada, que nada, hoje vai ser moleza. Tem um caído no esquema na beira da seca. Só sonhando numas dessas noites tranquilas, pra perceber a importância de empinar um pipa. Eu desbiquei, desbiquei, desbiquei, ha, ha. Meu pipa veio descendo no mergulho suicida. Descarreguei segundos antes de chegar ao chão, e eu senti a importância de uma vida. Aquele pipa no céu, parecia eu acima de mim uma nuvem. Eu só disse adeus. É poesia de rua, é coisas da periferia. Pipa pobre, favela, aqui é a maioria. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Tira o cortante da linha, meu irmão, porque esse lance de craque não tá com nada. Tire o cortante da linha, meu irmão, porque essa onda de craque é mó roubada. Tire o cortante da linha, meu irmão, porque esse lance de craque não tá com nada. Tire o cortante da linha, meu irmão, porque esse lance é mó roubada. Pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela. Eu digo pipas nos céus de Guaianazes, pipas nos céus de Itaquera, pipas nos céus de São Paulo, hey! Pipas nos céus da favela, pipas.